Então evita nigga, então evita nigga. Isto é rap moça, então evita nigga. Então evita nigga, então evita nigga. Isto é rap moça, então evita nigga. Então evita nigga, então evita nigga. Isto é rap moça, então evita nigga. Ai! Excelências Music. A metrama está a jobar. É o próprio inconfundível Lucci Busy, yo. Excelência sou, e os piratas eu vou dizimar. Amor a camisola tenho muito, não é pra duvidar. Sou daquele tipo de MC que sempre faz lembrar. Dizem que o nigga sempre rapa inteligentemente, pois modéstia parte, um gajo tem uma inteligente mente. Queres ser tipo Lucci Busy, inocentemente. Barras são as mesmas se ele diz que inocentemente. Watch me, para um pouco, reflete nisso. Sempre rapo bomba tipo Osama Bin. Sempre fresh moço, só me falta o bima. Enquanto rasto só te peço em imã, porque o tempo passa enquanto não me shima. Ganho massa, estou a falar de guita. You know what it is, I'm the realest nigga. Sempre falo swinga, mas no fim são rimas. Mal entrei no estúdio como copo, é daí que um gajo vira espoco. Não faz uns beats, no combo. Esse puto do show para esse coco. Nani deu sinal que as moco. É verdade aqui e as moco. A ideia é de foderes todos. Please, Frank, traga-me Congo. Tô com slick e trovoada na remix da Nani. Lucci Bullet, master beat, a mal levar do beat. Nigga, se abusares, vamos te bater. Yeah, isso é real bajai, yeah. Isso é real bajai, yeah. Eu sou muito eu, eu sou muito eu. Na remix da Nana, malta chai ampara. É melhor evitar se não te parto a cara. É melhor evitar se não te parto a cara. Assim começa a saga, bragas fartas esmagaçadas. Contem quantas almas que mandei pra vala, algumas com intala. Então não atrapalha, se zango pratico terceira lei do Newton. E pensas que é vingança, de escapar não é escapaz. Vim de paz com os imortais, rimas são letais. Mas eu uso tapas se forem frontais. Ouças bocas tortas, transformam tortas. Notas quantas cordas estão a soltas. E soltas em voltas, de pita fofocas idiotas. Mentes ocas, mente bronca, novas colam, galiciona. Eu sou muito eu, eu. Histórias eu fiz, o que dirás disso, o que farás ficha. Eu aprendi isso, não aprendi isso, mas do Obelix. E me sinto Davi no meu desfeliz, Deus. King dessa maratona que sufoca, não me importa qual é o sexo que está foda, não há misericórdia. Yeah, yeah, se chama choco, sou de 21. Mutosa curva, vala na kunimumu. Então evita nigga pelo de 21. Então evita nigga pelo de 21. Então evita nigga, então evita nigga. Então evita nigga, então evita nigga. Eu sou muito eu, então evita nigga. Eu sou muito eu, então evita nigga. Apanha a estrada que eu percorri. Faça venha porque dia aqui. Não tô alone, tô com B&B. Number one, é jogo PS3. Então evita nigga, já te avisei. I'm the fucking boss, é mercenary, yeah. Também sou king de sainha, tipo é o próprio Cusco. Ainda queres nos comparar? Você não tem assunto. Porque nos track chats e vala eu não popo putos. Tipo tô com diarreia, no brinco, no bufo. Então tens coragem de ignorar a minha história? Melhor eu jogar Super Mario, você deve ser do contra. Queres enfrentar esse monstro? Tens do ato no inferno? Tenho nomes na lista, devem morrer até zero. Young Slick been killing niggas, crio orfanatos. Boita bafo, meu flow tá chato, like dois macacos. Enrolo freaks tão apertados, yeah, like dois abraços. E vê-se bem, pra mim vocês já não tem caixa, são outros sapatos. Run the game, mas vou andando, taco, vou chanfando. Sou malandro, chego na TV, peço meio frango. Sei que canto muito desde puto, sei que mato freaks até. Já querem pedir-me o number, não sou baby babu. Mas baby estrago, sugar já sabem que o freak tá cheio de taco. Mas aí relaxo, só pago pra vidas que sabem esconder o rabo. Aceito papos no fão desde ano passado. Tô feito um gato, não tô casado. Sou MC, mas este não veio de facto. Young nigga with a rap on me from the MOZ, that same blood G. Young niggas can't spit like me, young slick to the KID, my G. I've been in the city working like a beast, ain't beaters on the way when it drops, my G. I've been trying to tell these niggas, ain't nobody with a trigger on their fingers when I spit like me. Minhas rimas são caras, fit comigo só com notas de prata. Niggas, vocês são prendiz, eu a caminho de mestrado tenho a mente já licenciada. That's why, já não repo com pitas, cacei de amarar. Essas kids agora bato de frente com niggas. Única pita no minha energia, motherfucker, por homicídio. Enquanto amas o rap game, tenho compromisso. Cacei com o rap a long time, tu nem sabes disso. Única pita que eu respeito, já nem tá nativo. Depois dela nem preciso dizer quem é best. nesse rapper, nesse way. O problema é preços, baby. Posto várias everyday. E nem preciso sair de boa pra criar óbitos. Tipo, já nos tudo cria história. Deixo niggas sem memória. Já não sei de nome, toques. Já feel like famous. Bitch, I'm a monster. Já conheço o nome, não há problema. Minhas concorrentes. O resto é mesmo lixo. She's still the same. Eu continuo mesmo. Fiz meu nome, hoje eu vejo os resultados. Fiquei no silêncio, deixei o game com meus soldados. Agora já dá taco, mola para os sapatos. Olha lá embaixo, eu tenho bota, nem tô no mato, yo. Compra lá os tabacos para ti, eu não faço mix. Shoutout Chat B e os seus grafites. Sou da velha escola, amor a camisola. Nunca pedi de esmola, suca sai daqui, vai-te embora. Gás da minha zona vão dizer que é feitiço. Marco todas as bolas do buraco de uma vez, sem falhar chouriço, yo. Brico como nos times, fico louco, estou high, né? Vale a pena tentares, agora já sabes quem é o pai.